Eco. Radio. Cantando no banheiro, berrando no chuveiro. Deixo logo o meu corpo inteirinho ensaboado. Benzinho, eu fico ensopado. Papai bate na porta, a maçaneta entorta, eu não abro. Mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, eu não abro. Não adianta ninguém da família pedir pra entrar, pois não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar. A minha irmã diz que tá apertada, fica falando que tá por um triz. O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz? Cantando no banheiro, berrando no chuveiro, vejo logo o meu corpo inteirinho ensaboado. Beijinho, eu fico ensopado. Papai bate na porta, a maçaneta entorta, eu não abro. Ah, eu não abro. Ah, mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, não abro. Ah, eu não abro. Não adianta ninguém da família pedir pra entrar, pois não pretendo nenhum dos meus hábitos modificar. A minha irmã diz que tá apertada, fica falando que tá por um triz. O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz? Radio Web. Muito bom dia para você conectado aqui na Ecos Radio Web. Está entrando agora em seu computador, na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar deste planeta ou de qualquer outro planeta onde a Ecos foi conectado, o programa Manhã Ecos. Manhã Ecos desta quarta-feira, 10 de maio de 2006, 8 horas 17 minutos em São Paulo, Brasil. E se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí o nosso e-mail, estudioecosradio@hotmail.com, tá certo? Através desse e-mail você pede sua música, bate um papo com a gente, troca uma ideia e nós estamos aqui de braços abertos esperando o seu e-mail, tá bom? Então, as coisas continuam, né, caminhando aqui neste maravilhoso país da América do Sul, banhado pelo Oceano Atlântico. O servidor acusa 170 deputados de fraudar emendas. Continua aquela história, hein? Continua. A assessora do Ministério da Saúde, Maria da Penha Lino, disse à Polícia Federal, segundo seu advogado Eduardo Marron, que 170 dos 513 deputados federais, ou seja, 33% da Câmara, tá, recebiam propina de empresa de Mato Grosso em troca de emendas ao orçamento. A assessora foi detida pela Polícia Federal na Operação Sanguessuga, que prendeu ao menos 55 acusados de fornecer ambulâncias superfaturadas à Prefeitura. Ontem nós falamos disso aqui, né? Coisa horrível isso. Isso é nojento. É bem nojento mesmo. E sabe por que é nojento? Porque mexe com a saúde. Uma das coisas que o brasileiro já não está tendo mais. Saúde. Né? Mexe com a saúde. Mas com certeza será investigado e alguma coisa vai acontecer, né? Nem que seja preso o faxineiro da Câmara e o ascensorista, mas alguma coisa vai acontecer, né? porque sempre vai a corda arrebentar do lado bem mais fraco, com certeza, né? STF nega pedido de Pereira para não depor hoje na CPI. Aliás, na Folha de São Paulo aparece ele aí com o dedo engessado, né? O dedo duro. Hã? Tá com o dedo duro ele ali, ó. Engessado. Ele machucou a mão durante uma crise nervosa. É um negócio meio estranho, né? Eu gostaria até de analisar junto com você aí, amigo da Ecos Radio Web, né? Uma coisa meio estranha essa, né? As pessoas que são envolvidas em escândalos, elas... como é que eu diria? Tentam se destruir. Hã? Elas tentam se destruir. Seja como esse Silvio Pereira aqui, com o dedo quebrado. Ou mesmo o garotinho que não quer papar, né? Eles tentam se destruir. Né? Depois de ter destruído milhares de pessoas por aí, eles querem se destruir. Isso é um espírito de autodestruição muito grande. Tanto é que eu acho que se a pessoa não tem respeito por ela mesma, né? A pessoa não se respeita, como que ela poderá respeitar você como político, como uma pessoa que vai gerenciar um país, né? Uma pessoa que faz o que esse cidadão aqui fez, né? Machucando seu dedo, uma crise nervosa. Ele queria ser político, esse cara aqui. Ele estava querendo ser candidato a alguma coisa na época lá no PT. Não sei se era deputado federal, não sei o que era. O garotinho que passa fome, né? Pela primeira vez na história, um garotinho que não quer comer. É inédito isso, né? Garotinho que passa fome. Esse outro aqui que se machuca o dedo. Quer dizer, se as pessoas não têm respeito por elas, né? Como que elas vão poder respeitar você depois de eleitas ou depois ocupando um cargo público, não é verdade? Fica meio esquisita a coisa, não fica não? Hein? Se ela não respeita ela mesma, vai respeitar você? Eles estão se autodestruindo, sozinhos, né? Sozinhos eles estão se acabando. Bom, a novela da Destruidíssima continua, mas parece que chegou ao final. Mais ou menos parece que chegou ao final. Varig é dividida para ser vendida em leilão. Eles vão dividir a Varig em duas empresas, uma boa e outra ruim, né? Pode ter certeza uma coisa, vocês podem ter certeza: quem ficar com a ruim vai ter lucro. Eu? É verdade. Porque o que vai ter de incentivo do BNDES para reerguer vai ser brincadeira. Quem ficar com a ruim, tá feito, hein? Tá feito, pode escrever. Os credores e os funcionários da Varig aprovaram proposta conjunta que prevê dois modelos para o leilão de venda da companhia aérea. Em ambos os modelos, a empresa, que deve 7 bilhões de reais e passa por recuperação judicial, será dividida em duas. Uma seria leiloada e a outra herdaria o passivo, ficando gerida pelos credores. Tô falando, hein? Olho aberto nisso aí. No primeiro modelo, uma parte manteria os ativos e seria oferecida por 860 milhões de dólares. Tá? E a outra herdaria as dívidas. No segundo, uma parte operaria rotas nacionais e seria vendida no mínimo por 700 milhões de dólares. E a outra herdaria as linhas externas. Até o leilão, o BNDES financiará 100 milhões de dólares para a empresa. Para Amorim, Chaves provoca desconforto. Mas tudo que é ligado a Chaves, Morales, que gás causa desconforto. Tanto é que existem remédios aí para evitar esse desconforto, né? Não ganho aqui para fazer comercial de ninguém, mas o Loftal seria ideal para ambos. Supremo livra Dirceu de ser investigado no caso Daniel. Liminar do ministro do Supremo, Eros Grau, livrou José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, de ser investigado pelo Ministério Público Paulista sobre acusações de corrupção na Prefeitura de Santo André. Para Grau, não há fato novo que justifique retomar a apuração. Dirceu, que teve um mandato de deputado cassado por causa do Mensalão, acusado por João Francisco Daniel, irmão do prefeito assassinado Celso Daniel, de receber propina de 1,2 milhões de reais. Ele nega. tá certo? E por aí vai. Tá aqui para vocês as manchetes que saíram de capa, né? Jornal Folha de São Paulo de hoje, quarta-feira, 10 de maio de 2006. Outono aqui no Brasil, frio, rapaz, que eu vou te contar, olha, quer ver? 15 graus agora em São Paulo, a umidade relativa do ar está em 82%, vento de sul com 5 km, visibilidade 10 km. Temos de pressão 1.021 hectopascal, né? A máxima hoje deverá ser de 22 graus e a mínima 13. Não, estamos em lua crescente, não é isso? Nascer do sol 6 horas 31 minutos, pôr do sol 17 horas e 35 minutos. Tá certo? Tá bom? E deixa eu ver, o que mais que nós temos aqui? Bom, aqui vai, fala bastante da Varg, um acidente grave ontem, hein? Na Avenida 23 de Maio aqui em São Paulo. 23 de Maio, para quem não conhece São Paulo, esteve por aqui uma vez só, 23 de Maio é aquela que passa ao lado do aeroporto de Congonhas. Um acidente com dois ônibus deixou 48 pessoas feridas, uma em estado grave. Praticamente parou a Avenida 23 de Maio. Aliás, para parar a 23 de Maio, não precisa de muito, meu amigo. É muito simples. Você quer parar a 23 de Maio? Fura o pneu do seu carro, parou a 23 de Maio. Qualquer coisa. O cara de bicicleta parou para olhar o avião que passa em cima, parou a 23 de Maio. Agora, com o acidente é pior ainda, né? E espero que as vítimas se recuperem logo, estejam bem logo aí. Parou por 4 horas e causou congestionamentos em todo o eixo norte-sul de São Paulo na manhã de ontem. O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido por um helicóptero, enquanto passageiros eram retirados pela janela do veículo e atendidos na própria via. Aliás, vou dizer para você o seguinte: o que eu já vi de acidente ali na 23 de maio é brincadeira, tá? É brincadeira. E olha que lá tem radar fotográfico em tudo quanto é lado, tá? Para você ter uma ideia, a velocidade máxima da avenida é 60 km por hora. Eu não sei como os caras conseguem promover tantos acidentes. É inacreditável. A 60 por hora, né? Tem trechos lá que é 63 que 70. Aqui fica perto da rua Estela, tá? E tá mais pro lado de cá, né? 3 de maio ali, próximo já ao Parque do Ibirapuera, por ali, né? Lá é terrível, hein? Diz que o acidente foi ocasionado por um veículo que fechou o ônibus articulado, né? Aqueles ônibus enormes, né? O comércio declara guerra às pombas. O abaixo-assinado foi feito em Ribeirão Preto. Eles querem acabar com as pombas. O excesso de pombos silvestres na Praça da Catedral Metropolitana de São Sebastião, em Ribeirão Preto, 314 quilômetros de São Paulo, é alvo de abaixo-assinado feito pelos comerciantes locais. Eles pedem à promotoria uma solução para o problema. O grupo requer autorização para usar um repelente à base de uvas, que teve seu uso vetado pelo Ibama. No documento, eles afirmam que trabalham dentro de um galinheiro por causa das penas e fezes dos animais e que há um descaso do poder público com a saúde dos que frequentam a praça. Então tá aí. Não estão tolerando nem pombo mais. Chato, coitado do pombo. E vamos fazer o seguinte. Olha só isso daqui. Presta atenção nessa. E depois diz que não quer chamar os caras daqui de macaco, né? Não gosta que chame de macaco. Lá na Europa, nos Estados Unidos, também tentaram fazer isso diversas vezes, que é barrar o filme O Código da Vinci, né? Mas alguns com sucesso, outros sem sucesso, né? Aqui no Brasil tem já alguém que quer algo parecido. O deputado Salvador Zimbaldi, do PSB de São Paulo, tenta hoje impedir a estreia do filme Código da Vinci no Brasil, prevista para 19/5. Na semana passada, Zimbaldi pediu à segunda vara civil de São Paulo a proibição do filme, que considera uma afronta ao catolicismo. A justiça argumentou que a obra fere princípios constitucionais como a liberdade de culto e liturgia. Claro, a liminar foi negada. Hoje, Zimbaldi apelará para o Tribunal de Justiça. Sabe como se chama isso? Isso tem um nome, hein? Vamos ver se você se lembra. Esse nome é de algo que foi muito usado na época da ditadura militar aqui no Brasil. Chama-se censura. O cara quer censura em cima do filme do Código da Vinci. Eu acho o seguinte: quem se sente ofendido pelo filme não vai assistir, pô. Não chega no cinema e não vai assistir. Olha, eu não gosto desse filme porque esse filme aí fala coisas que eu não concordo e eu assisti, ué. Assim como eu faço com a televisão. Tem programas de televisão que eu não passo nem perto, que eu não assisto. Agora, já pensou se eu fosse entrar na justiça toda vez que um programa me ofende? É lógico que seria o correto a população se organizar nesse sentido e combater os programas de televisão que não gostam. Ou filmes também, né? Mas isso é um movimento, né? Vamos moralizar um pouco mais essa televisão, não é querer ser careta, não é nada disso. Mas é que tem programas que realmente abusam um pouco. Agora, esse cara querer proibir filme, se chama censura, né? Hoje proíbe o Código da Vinci, amanhã proíbe não sei o que, e daqui a pouco, meu amigo, voltamos à estaca zero, tá? Nem álbum de figurinha vai poder ser vendido mais, porque no fundo aparece alguma coisa que desagrada alguém, né? Ai, ai, ai, cada uma. A polícia investiga se a explosão de dois tanques de combustível anteontem em uma oficina de São Bernardo do Campo pode ter sido provocada por dois jovens de 13 anos que morreram no acidente. Segundo o delegado Kawamoto, eles teriam subido no tanque aberto, né, onde tinha uma escotilha, e jogado uma bombinha ou um fósforo aceso. Que ideia! Que ideia! Se foi isso, que ideia, hein? Parabéns. Não, olha o que os caras fazem. A causa pode ter sido imprudência dos meninos, afirmou Kawamoto. Elias de Jesus Rocha e Edenilson Alves dos Santos foram arremessados a mais de 200 metros do local da explosão. As roupas que vestiam foram reconhecidas ontem por familiares. Segundo o advogado, o delegado, né, os tanques estavam vazios. Sobraram os gases e vapor. Agora também tem o outro lado da história. O cara sabendo que tem um tanque, né, com gás e vapor, como é que o cara deixa aberto o local para que as pessoas entrem nesse local, né? Brincadeira, hein? Tá legal, é fácil culpar. Os meninos chegaram lá e acenderam uma bombinha no tanque, mas o tanque tava aberto, o acesso ao tanque tava aberto. Como é que pode isso, hein? Tem que pensar nisso também, viu? Ai, cada um, rapaz. Acorda de manhã, fica vendo aqui. Brincadeira, né? Cada uma atrás da outra. Falando nisso, hoje tem futebol, né? Às 21h45, né? São Paulo vai jogar com Estudiantes. Eu não sou São Paulino, boa sorte para os Estudiantes. Sinto muito, sou corintiano, cara. Fazer o quê? Boa sorte para os Estudiantes. Aliás, eu sou Estudiantes desde chico. Em la cuna, quando a minha mamá chegava, dizia Estudiantes. E eu repetia: Estudiantes, aguante Estudiantes. Eu sou de Estudiantes desde chico, che. Sim, sí, eu tenho todo Estudiantes. Calzoncillo. Todo, todo. Ah, como me gustan los Estudiantes. Sí. Y con Perón de la palabra que lo caga para la San Pablo. Bueno. Y por ahí va. Aquí tengo una foto aquí. Muy bonita, até. O presidente Fernando Henrique Cardoso assinando un libro para Geraldo Alckmin. Oh, qué lindo. Él lanzó un libro. Aliás, todo mundo lanza libro, ¿no? Bruna Surfistinha, Fernando Henrique, todo mundo está lançando livros, faz muito bem, isso mesmo. Quanto mais livros, melhor. Quanto mais cultura, melhor para o nosso país. 13 e 14 de maio, quem vai estar no Via Funchal é Chitãozinho Chororó. Não sei se te interessa, mas está aí no jornal, tá bom? saber seu signo hoje, hein? Tá preocupado com o signo hoje? Sério? Você quer saber o seu signo? Então eu conto pra você. Se você for de leão, falar o que pensa, escutar um colega, compartilhar suas dúvidas com um parceiro, aprender um pouco mais a respeito de um tema com um amigo de infância, tudo é bom que se faça hoje. Um lado seu idealista e generoso virá à tona, que é o ar livre, estará em paz, sei lá o que ele escreveu aqui. Também tem o seguinte, você acredita nesse negócio de horóscopo? Se você acredita, meu amigo, seu horóscopo diz o seguinte: não mude de emissora, você está na Ecos Radio Web, senão você vai ver que cada porcaria que tem por aí. Mas a gente não pode falar mal do concorrente, não é saudável nem legal, né? Mas, não mude de emissora, né? E, bom, acho que eu falei um monte de coisa aqui pra você do jornal, né? Vai ter feira de games no Brasil. Os jogadores brasileiros sempre observaram a E3 de longe, sonhando em ter uma feira do mesmo porte no país. Entretanto, desde 2004, esse quadro está mudando com eventos nacionais sobre games. Games que tentam trazer o que há de mais atual para o Brasil. A Electronic Game Show, www.electronicgameshow.com, foi a primeira feira de grande porte a aparecer no Brasil. Tá aí, vai ter uma feira de games. Já te enchi bastante aí, né? Quer escrever aqui pra gente? Anote aí o e-mail: estudioecosradio@hotmail.com. Vamos de música. Are you dreaming of that? Ecos. Radio. Ecos Radio Web. Muito mais música. Muito mais música para você aqui na Ecos Radio Web. E você está no programa Manhã Ecos, manhã desta quarta-feira, 10 de maio de 2006, temperatura de 15 graus em São Paulo. Foi para você, Triumvirate for you. E olha só uma coisa, hein? Continua aquela festa. Aquela festa continua, né? Sabe qual é a festa, né? Que eu tô falando? Não? A festa dos bancos, meu amigo. Agora foi o Itaú que teve lucro recorde de 1,46 bilhões no primeiro trimestre. Viu, hein? Viu só? Segundo banco a ter lucro extraordinário aqui no Brasil. Que maravilha, né? Nada contra, porque eles dão empregos a milhares de pessoas, tá bom? Que eles pagam salários que... Mas que eles dão emprego, eles dão, né? Mas nós todos estamos, nós correntistas, nós que dependemos dos bancos, estamos de parabéns. Muito obrigado pelas palmas que estamos recebendo. Afinal de contas, graças à sua tarifa de manutenção de cheque, sua tarifa de talão de cheque, sua tarifa de cartão de crédito e juros astronômicos no cheque especial, os bancos estão em festa no nosso país. Tem música para quando o banco está tendo tanto lucro no país? Tem música aí para isso? Ah, então rola aí para mim, por favor. Disse que aqui mais nada é de graça, nada é de coração. Vamos num tal de toma de lá da caminha, nega, eu pago pra ver, ver por debaixo o osso do angu. Disse que aqui mais nada tem troco, tudo que vai não vem. Perdem bodoque, facão, corneta, quebra, defesa, nega, fulô, que o trem tá feio é bem por aqui. Ei, viva você, correntista de banco, que deve estar feliz com o lucro do Bradesco, do Itaú, né? Olha, quando o banco começa a dar muito lucro em um país, é porque alguém perdeu. E adivinha quem foi? Ah, deixa eu ver se eu adivinho. É você que está sentado aí em frente ao seu computador ligado aqui na Ecos Radio Web. Vai dizer que eu estou dizendo alguma mentira, que eu estou querendo exagerar na coisa? Não, meu amigo, a verdade é essa. A verdade é pura e simples. Os bancos, né, são os que mais dão lucro no país como o nosso. E sabe por quê? Porque alguém foi prejudicado nisso. Não é pela eficiência deles, tá? Desculpa, mas essa é a verdade, tá? Pega a fila aí pra você ver. Passa naquelas portas giratórias, né? Que você não consegue... Empurra a porta. E aí o cara fala uma língua esperanto com o japonês que você não entende, né? Pedindo pra você tirar tudo que tem de metal do bolso e colocar numa caixinha para a porta girar. Aí você entra e pague suas contas felizes. E cada vez que você paga alguma coisa, tira um dinheiro, dá-lhe CPMF na gente. Eu falei pra morena que o trem tá feia. É, e como o trem tá feio, eita nós, tanta taxa, né? Vai puxar um extrato X, vai puxar um extrato Y, pede um talão de cheque, vai pedir um cheque administrativo, vai fazer um TED, vai fazer um DOC, ei! Corta sabugo e lança um desafio, não conta nem até três, que o trem tá feio é bem por aqui. É, na realidade, nada contra os bancos, que eles deem muito lucro, viu? Eles deem muito lucro, desde que eles não prejudiquem os seus clientes. E é isso que a maioria dos bancos faz. Eles não estão nem aí para os seus clientes, tá? Infelizmente, a gente depende deles, tá? infelizmente a gente depende deles, porque você tem que pagar uma conta, você tem que tirar um extrato, você tem que movimentar e tal. Mas, agora, se você se sentir prejudicado por algum banco, anote aí, www.bansen.org.br. Sabe o que é o Bansen? É o Banco Central do Brasil, tá? Aí você pega e faça sua queixa lá. Eles não gostam, né? Faz sua queixa lá pra você ver. Eles não vão gostar. Isso aqui é interessante, hein? O BNDES facilita financiamento para caminhão. O governo editou ontem um decreto que facilitará o acesso ao financiamento de caminhões novos. A medida pode beneficiar mais de 630 mil trabalhadores que poderão ter acesso inicialmente a 500 milhões de reais em recursos disponibilizados pelo BNDES. O decreto garante que financeiras de capital estrangeiro possam oferecer a linha do BNDES. Isso aumentará o número de agentes financeiros que operam o programa, facilitando o acesso ao financiamento. Tá certo? Isso é interessante. Tudo que for para a produção, escoamento da nossa produção, escoamento de cargas e tudo, parabéns, porque isso são iniciativas que realmente nós necessitamos aqui no país, tá? Incentivo à produção e ao escoamento desta produção. Tá bom? Continua o papo lá da Bolívia, né? Não é verdade? Continua aquela história lá. Tanto é que o preço do gás boliviano subiu 307% desde 1999. E vai continuar subindo. Se o astronauta Marcos Pontes, né, quiser uma carona, só ir à Bolívia. Porque os caras já passaram da estratosfera com isso, viu? Aliás, já encheu o saco, né? De um lado, essa história toda do gás. E do outro, o seguinte: a gente tem que aguentar a gente querendo passar a perna na gente todos os dias. A Polícia Federal prendeu ontem 24 pessoas, 14 em São Paulo e 10 na Bahia, acusadas de adulterar gasolina, sonegar impostos e falsificar documentos e notas fiscais. Entre os suspeitos estão dois executivos de uma empresa química de São Paulo, acusados de comandar o comércio ilegal de solvente, que seria misturada a gasolina em postos de combustível no estado. Parabéns à Polícia Federal por essa ação. Parabéns mesmo, viu? Ninguém aguenta mais pegar o seu carro, né? Vai lá abastecendo um posto de gasolina. E aí, doutor, tudo bem? Enche o tanque? Por favor, enche. Tá comum, por favor. Pois não, doutor. Você não quer aditivada também, porque tá comum. Tá certo, está o mesmo, por isso coloca aditivado. Aqui tá, doutor, só a chave. Muito obrigado. Quanto deu? R$78. Tá aqui o 78. Até logo, até logo. Meu amigo, por gentileza, eu não sei o que está acontecendo. O carro não quer funcionar direito. Ele está engasgando. Doutor, isso aí é o seguinte. Só porque quer comprar um aditivo. Eu acho bom que eu tenho um trabalho agora para fazer isso. Toma, sabe. Você está aqui. Deixa comigo, doutor, peraí. Doutor, dê partida agora, dê. Lá se foi seu dinheiro. Gasolina adulterada, mais aditivo e fora outras mil coisas que irão vender a você. Então tá certo a Polícia Federal prender quem adultera combustível, tá? Eu acho sacanagem isso. Posto de gasolina que adultera combustível. Você foi em algum posto de gasolina, teve o combustível do seu veículo, você achou meio pra trás, né? Gozada, essa gasolina tá com cheiro de detergente, né? Estranho isso, né? Denuncie. Não só denuncie, como também informe a todos os seus amigos, familiares. Meu, não abastece naquele posto, porque os caras lá, eles adulteram combustível, tá bom? É isso mesmo. E informe isso à ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e eles vão tomar providências, porque estão tomando sim, tá? Não acredite. Se a gasolina está 2,05, vai, não sei quanto é que está o litro agora, também a gente vai abastecer, a gente não fica olhando para a bomba, né? Fica olhando, a gente deveria, viu? Deveria. Mas eu fico olhando para o ponteiro no carro. Eu não sei quanto está o combustível hoje, tá? Mas, em todo caso, você sentiu um cheirinho diferente na gasolina? Teu carro não funcionou direito, meu amigo? Crau. E outra coisa que ninguém faz, mas que deveria começar a fazer, é essa nota fiscal, tá? Porque lá está o nome do posto, o dia e quantos litros você abasteceu. Deu problema no seu carro? Ó, no teu motor? Vai com essa nota fiscal e faça uma denúncia e tenha o conserto do seu motor pago por aquele irresponsável que adulterou o combustível, tá? Eu já vi adulterar combustível, remédio, cara, remédio. Os caras adulteram remédio, né? Brincadeira, né? É brincadeira, brincadeira mesmo. Peraí, né? Cadê o respeito, né? E a redução do preço do álcool com a antecipação da safra da cana-de-açúcar começa a chegar ao bolso do consumidor. Até sábado, o litro caiu em média 3,11% nos postos do país, chegando a 1,89. E ainda está caro, tá? Ainda está caro. E sabe por que é caro? Os dos impostos! Ai, que horror! Ai. Mas é cheio de imposto aqui nesse país. Eu já te falei, você compra uma caixa de fósforo, você tá pagando imposto, né? Ah, brincadeira, viu? A nova rodada de negociações do governo com o setor automotivo, marcada para hoje, servirá para a equipe econômica ganhar tempo enquanto avalia a adoção de medidas que minimizem ou compensem as perdas do setor exportador por causa da valorização do real diante do dólar. Em reunião marcada para esta tarde, os ministros Guido Mantega da Fazenda e Luiz Marinho do Trabalho discutirão as reivindicações das montadoras. Tá bom? Vem imposto por aí, hein? Para ajudar os caras lá. Viu? Vem imposto por aí. Pode escrever o que eu estou dizendo a você. Nós vamos ter que ajudar agora as montadoras. Certo? São 8 horas e 54 minutos em São Paulo, capital. Esta é a Ecos Radio Web, esse é o programa Manhã Ecos, tá? E se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí o nosso e-mail, estudioecosradio@hotmail.com. Aliás, não é só para gasolina que você tem que pedir a nota fiscal, para tudo, viu, meu amigo? Para tudo. Comprou aqui uma palito de fósforo, vai. Comprou um palito de fósforo, né? Chegou na sua casa. Eu vou acender o fogão para fazer uma belíssima lasanha e não funciona. Você tem direito a trocar este palito de fósforo. Começa a valorizar o teu dinheiro, já que os outros não valorizam, tá bom? Comece você a valorizar o seu dinheiro. Pegue essa nota fiscal desse palito de fósforo, dessa caixa de fósforos que você comprou. Vá ao estabelecimento e peça a troca desse produto. Vamos começar a exigir. Nós temos um código favorável a nós. Chama Código de Defesa do Consumidor. Utilize-o. Tá? Utilize-o. Tá certo? Muito bem. E tenho dito. E vamos de música. Angel in the Blue. J. Gills. Você está aqui na Ecos, onde tem muito mais. Ecos Radio é muito mais música. Aqui você encontra muito mais música, muito mais flashbacks. Hã? Esta é a Ecos Radio Web, transmitindo diretamente de seus estúdios aqui em São Paulo, Brasil. Hoje do estúdio A da Ecos Radio Web. Hã? Muito bem. Você fica perguntando grande coisa. Estúdio A, tá? Muito bom. E que estamos aqui fazendo companhia para você nesta manhã de quarta-feira. 9 horas e 1 minuto em São Paulo, Brasil. Tá frio. Give me a hole if you got your funky bus fare. There's a double dutch bus coming down the street. Moving dirty fast, so kind of shuffle no beach. Então, o Supremo livrou, né, o Zé Dirceu de ser investigado no caso Celso Daniel. Aliás, esse caso Celso Daniel tá dando muito pano pra manga. Ninguém sabe muito bem o que diz, o que ouve e o que fala. A coisa tá meio feia nesse caso Celso Daniel aí já faz muito tempo. Mas o Ministério Público tá atento e eu tenho certeza que alguma coisa nós iremos logo, logo ter conhecimento a respeito, né? O caso do prefeito lá de Santo André, né? É isso aí, né? Também. Puxa vida, né? Fazer o quê? E ainda sobre a Varig aqui. A Varig voltou a perder mercado em abril, tanto em voos nacionais como internacionais, segundo a ANAC. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. A companhia, que já foi líder em aviação doméstica, teve no mês passado apenas 16,51% do mercado. Em março, a empresa tinha 18,92% e em 12 meses atrás, 26,76%. Nos voos internacionais, a empresa continua líder, mas sua participação encolheu de 69,90% em março para 66,43% em abril. Há 12 meses, tinha 79,31%. E o pior é o seguinte, ao mesmo tempo, as principais concorrentes da Varig continuam ganhando mercado. A participação da TAM em voos domésticos cresceu de 44,21% para 44,28% nos últimos dois meses. Em linhas internacionais, o crescimento foi de 23,16% para 25,31%. Já a Gol avançou de 29,69% para 33,34% em rotas nacionais, mas caiu de 4,89% para 4,44% nas linhas internacionais. Esse negócio da Varig aqui também vai dar pano pra manga. Isso aqui tá apenas começando, né? Está apenas começando essa história toda, né? Porque um dos aspectos que deverão ser discutidos até a realização do leilão é a hipótese do uso da marca Varig caso as operações nacionais da empresa sejam vendidas. Segundo contam, né, existe a hipótese de que a marca deixe de existir no mercado doméstico. A marca poderia ser deixada de lado se alguma das concorrentes assumisse o controle das operações nacionais. Tá certo? E o negócio é o seguinte. Sim. O negócio é o seguinte. Você está aqui na Ecos Radio Web, onde você tem muito mais. Mas sabe por quê, meu amigo? Porque não é só ter muito mais. Você tem muito mais com qualidade. Você tem muito mais flashbacks. Você tem muito mais músicas que você curte agora com a gente aqui. Love Me Like a Stranger, The Letterman. Letterman é o carteiro, viu? O nome do grupo é O Carteiro. Como se gosta? Ecos Radio Web. Muito mais. Love me like a stranger who walked into my life,